Nós agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Nós consagramos, Senhor, essas ofertas, Pai, e esses dízimos, Senhor, no Teu altar, Pai. Pedimos, Senhor, que dê sabedoria, Senhor, a esta igreja, Senhor, a estar usando, Senhor, esse provimento, Senhor, em prol do Teu reino, Senhor, em prol da expansão do Teu reino aqui nesta terra, Pai. Pai, nós queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre cada família aqui representada, Senhor. Nós queremos repreender, Senhor, toda ação do destruidor, Senhor, do devorador, Senhor, de cada família aqui, Senhor. Que a Tua bênção, Pai, esteja, Senhor, sobre cada família aqui representada, Senhor, sobre os dizimistas e não dizimistas, Pai, sobre os ofertantes e não ofertantes dessa igreja, Senhor. Que a bênção do Senhor, Pai, seja, Senhor, com cada vida e com cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Nós vamos cantar o último cântico agora, nessa mensagem. Faça desse cântico a sua oração. Prepare o seu coração agora para receber a palavra do Senhor nessa noite. É a palavra que alimenta, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que dá vida, que dá força. Nossa, o Senhor Jesus diz que o inimigo vem como um passarinho roubar essas sementes em nossos corações. Então não permita que essas sementes sejam roubadas. Não permita que nenhuma distração, nada, possa impedir o Senhor de falar contigo nessa noite. Então faça desse cântico a sua oração. Renova-me, Senhor Jesus. Yeah. coração, Senhor, aquilo que há dentro de nós, Senhor, precisa ser mudado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós estamos certos de tudo, Senhor, mas diante do Senhor, da Tua presença, Pai, eu tenho certeza que há, Senhor, porque só o Senhor é a verdade, só o Senhor é o caminho, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Pegamos para esse momento de louvor e adoração, Senhor, para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Vou passar a palavra para o pastor. Pecador. Nossa, muito legal. Parabéns, viu? Muito bonito isso. Porque a gente às vezes vê aqui, muito bonito, né? 10 minutos. Mas eu tenho acompanhado no grupo do WhatsApp há pouco tempo que elas estão ensaiando. Entendeu? Para poder vir aqui fazer a apresentação. Isso é obediência, isso é dedicação, isso é envolvimento. Lindo! Maravilhoso! Isso é igreja! Isso é igreja! Entendeu? Essa sensibilidade da gente olhar, achar bonito, agradecer a Deus. Porque jovens da nossa igreja estão dançando para o Senhor. Isso é lindo, é lindo, é lindo. Ontem teve mais apresentações, viu? Os maiorzinhos. Mas eles são meio artistas, já no sentido, né? Então hoje não deu para ver. Mas olha pessoal, é isso aí, vocês estão de parabéns. Tá? Eu, enquanto pastor, eu apoio, eu acho que deve continuar. E eu peço para toda a diretoria, para que continue apoiando, e para que os irmãos que congregam nessa igreja também apoiem isso. Tá? Porque é manifestação de igreja. Que bacana, muito feliz mesmo, muito feliz. Me fez lembrar que lá em Londrina, né mãe? Lá em Londrina uma vez eles foram fazer uma peça de teatro lá. Acredito. Aí eles precisavam de um para poder fazer lá o pai do Filipão. Adivinha quem foi escolhido? Meu Deus do céu! Eu pensei que quando vocês estão um pouquinho assim, meio de vergonha e tal, pregar é uma coisa, mas, olha, foi uma experiência, né, Sônia? Você estava lá, né? Não, acompanhando pela experiência, acompanhando a peça. Tá bom. Pessoal, isso é maravilhoso, hein? Tá, eu acho que nós temos que fazer mais isso. Como Eduardo bem salientou, nós estamos vivenciando a semana da... o mês da Páscoa. Esse mês é o mês inteiro que nós vamos estar falando a respeito da Páscoa. Curva sua cabeça para que eu possa orar. Deus, obrigado por esse tempo, por essa igreja, por esse povo que está reunido em teu nome. Pai, eu sei que o Senhor já falou conosco através dos louvores. O Senhor falou conosco, Pai, através da apresentação. Mas continue falando conosco, Pai. Senhor, se é nesse ambiente alguém que passa por alguma dificuldade no aspecto físico, Senhor, o Senhor possa estar curando desde o início desse culto. Se é alguém que passa por alguma dificuldade no aspecto psicológico, restabeleça a saúde psicológica, Senhor. Assim como, se alguém que ainda não conhece o Senhor tem uma dificuldade no relacionamento espiritual contigo, esteja tocando esse coração para que essa pessoa renda-se ao Senhor. E que a partir de agora o jogo diminua, mas que o Senhor cresça em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, Efésios, livro de Efésios, o capítulo é 1, o versículo é de 19 ao 23. Nós estamos falando a respeito da Páscoa. É preciso, primeiro, que os irmãos tenham a seguinte consciência. O acontecimento, a festividade de Páscoa, conforme o povo a quem ela é dirigida, ela tem um significado. Isso é importante para que nós possamos compreender o texto bíblico. O evento Páscoa, conforme o povo a quem é dirigido, ela tem um significado. Quando o evento Páscoa é dirigido ao povo do mundo que ainda não conhece Jesus Cristo, o significado da Páscoa é coelho e ovo de chocolate. Uma reunião em família para comer algo diferente. Algumas reuniões terminam briga, terminam discussão. Por quê? É uma reunião de pessoas que olham para o evento Páscoa com um significado. Elas não conhecem Jesus Cristo e elas nem são judias. Então esse é o primeiro. Esse primeiro evento, normalmente, ele é motivado pela indústria, pelo comércio, pela mídia, que enfatiza bastante este dia. Por quê? Segundo algumas pesquisas, depois do Natal é um dos dias que dá mais movimento no comércio, um período que dá mais movimento no comércio. Tá? Então, para esse povo que não conhece Jesus Cristo, que é significado. O efeito Páscoa para os judeus. O efeito Páscoa para os judeus. Conforme está escrito no livro de Êxodo 11, ele também tem um significado. Qual é o significado para os judeus? Para os judeus é uma lembrança de que eles eram escravos no Egito e Deus, com a mão forte, livrou-os dessa escravidão. Então, para os judeus, é uma lembrança que Deus livrou eles, os judeus, da escravidão no Egito. Agora tem o terceiro povo, que tem outro significado. Qual é esse povo? Nós, cristãos, que aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Qual é o significado para o cristão? O significado para o cristão não é ovo de Páscoa, não é coelho e não é Páscoa judia. Porque a Páscoa judia tem um ritual onde você tem que atender a 15 passagens. A Páscoa judia é um ritual. Para nós, o significado do povo cristão é manifesto na Santa Ceia. A Santa Ceia é a nossa Páscoa cristã. A Santa Ceia pode acontecer todos os dias. Nós convencionamos acontecer no primeiro final de semana do mês, mas pode acontecer todos os dias. Na Santa Ceia, Jesus, ele nos orientou aqui a toda vez que nós tomássemos a Santa Ceia, nós lembrássemos o sacrifício dele na cruz em nosso favor. Então, para os judeus, o sacrifício para tirar ele da escravidão foi um carneiro, um animal. Eles saíram da escravidão física, mas não foram libertos da escravidão espiritual. Para nós cristãos, o significado é que nós fomos libertos espiritualmente da escravidão em que nós vivíamos no pecado. Ah, pastor, você está querendo dizer que não pode comer chocolate? Pode. Pode comer chocolate, mas você não tem isso em mente, que essa festividade de comer chocolate é uma atividade cristã. É uma atividade comum, comer chocolate. Mas isso não representa a ordenança de Jesus Cristo, conforme a 1 Coríntios. Isso é importantíssimo, pessoal. Porque, eventualmente, a gente pode estar fazendo algo que não agrada o coração de Deus. Eu já comentei aqui, vou repetir um pouco mais. No Antigo Testamento, o coelho é um animal imundo. Era proibido comer coelho. E alguém associou, colocou o coelho na festa cristã. Algum sentido tem. Por isso nós temos que conhecer o texto bíblico para poder nos localizar. Então, a festa de Páscoa tem três significados. Para o pessoal do mundo, que não é religioso, tudo bem, não há problema. Opção, não é religioso. Comer chocolate, tomar cerveja, fazer churrasco, reunir a família, brigar, se prostituir, adulterar, cada um faz a sua escolha. Para o judeu, ele tem que matar um cabrito, ele tem que separar o sangue, ele tem que comer ervas amargas, ele tem que fazer rituais, tá? Jesus Cristo falou que ele fez o último ritual, a última Páscoa do dia. E para nós é nós relembrarmos que Jesus morreu em nosso favor. Isso é para o cristão a festa da Páscoa, mais apropriadamente chamada a festa da ressurreição. A festa da ressurreição. O cabrito que morreu lá para poder rememorar a libertação do Egito, ele não ressuscitou. O capeta continua morto. Entendeu? Tanto é que na festa judia, na Páscoa judia, um dos rituais é o osso de cabrito queimado. Nós fazemos isso aqui? Nós não fazemos isso. A nossa festa pascual é Jesus Cristo. A nossa manifestação de festa pascual é tomar ceia, onde o pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva, o sangue derramado em nosso favor. Isso é importantíssimo para você poder saber diferenciar. Senão, de repente, você está aqui achando que é judeu. Tem algum judeu aqui? Nenhum? Tá bom. Cristão somos todos nós. Então, o texto fala assim, olha. É Paulo quem estava falando. Quem é Paulo? Paulo era um cidadão que perseguia a igreja. Ele era contra a igreja. Ele era judeu. Ele defendia o judaísmo. Ele falava que dos judeus ele era o mais correto, porque ele perseguia os cristãos. No dia que o primeiro mártir foi morto, Estevão, Paulo estava lá, assistiu à morte de Estevão. Aquilo deve ter tocado o coração dele. Então Paulo, em uma oportunidade, o Senhor apresentou-se a ele e ele converteu-se. Aqui é Paulo falando, olha o que Paulo fala, olha, eu oro. Ele está dizendo que ele ora para que vocês comecem a compreender. Se ele está dizendo que é para nós compreendermos, é que às vezes nós não compreendemos. Às vezes a gente lê e entende errado. A minha versão diz: eu oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder, poder de Deus, para ajudar aqueles que creem nele. O texto de Paulo, a minha versão, pessoal, a versão viva, a versão mais simples de entendimento, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu oro, eu intercedo junto a Deus para que vocês entendam como é incrivelmente grande o poder de Deus para ajudar aqueles que creem nele. Tem duas situações importantes aqui. Tem duas situações importantes aqui. Primeiro, Paulo fala que o poder de Deus é grande para ajudar. Ajudar. Tem crente que acha que Deus faz tudo. Deus não faz tudo. Tem uma parcelinha que é você. A parte menor. A parte mais fácil. Porque Deus, a parte dele, já faz e fez tudo. Agora, ele nos chama para sermos cooperadores. O que tem que ser cooperador? É trabalhar em conjunto. Ah, estou desempregado, pastor. Ora para eu arrumar um emprego. Ora, irmão, vamos lá. Senhor, tá. Alguém duvida de que lá no céu Deus já preparou um emprego para aquele irmão? Não, Deus já preparou. E se o abençoado fica em casa sentado sem televisão? Vendo por isso que é do Palmeiras. Cara, aqueles Palmeiras também? Ah, que é isso, pô? Quer segurar aqui o resultado lá? Mas tudo, voltando para a pregação. Tem corintiano aqui? Fora o Edu e o filho? Tem você, Cíntia? Que é isso? Acho que precisamos pregar mais com mais eficiência aqui. Tem chance aí de se converter. Ele fala, pessoal, para ajudar. Deus nos ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte, hein? Se nós não fizermos a nossa parte, Deus fica impossibilidade de resultado. Ele fica impossibilitado. Eu sempre comento com o pessoal assim, olha, quer ter os mesmos resultados? Faça as mesmas coisas. Quer ter os mesmos resultados? Faça as mesmas coisas. Quer ter algo diferente? Faça algo diferente. O sucesso está no plus, está no algo a mais. Enquanto aquele irmãozinho, Deus, 19 anos, vai para casa dormir, você não, você continua estudando, buscando, aprendendo e tal, não há dúvida de que Deus vai abençoar você, porque você tem que estar fazendo algo a mais. Deus, ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. O texto fala que ele é incrivelmente, mas é o nosso ajudador, tá certo? Daqueles que acreditam nele. Prosseguindo, ele fala: Foi com esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos. Isso é importante, pessoal. O evento para o cristão mais importante não é o nascimento de Cristo, hein? Nossa, o pastor falou hoje. Não, mas é verdade. O evento mais importante não é o nascimento de Cristo. Porque naquela época e até hoje, muitos que se dizem Cristo nascem. O evento mais importante não foi a vida de Cristo com os milagres que ele realizou, hein? Puxa, pastor, está meio doido mesmo. Não, mas é verdade. O evento mais importante não foram os milagres. Por quê? Acontece milagres só nas igrejas evangélicas? Não. Não. Milagres você pode encontrar em outras igrejas aí, viu, pessoal? Se você busca milagre, você pode encontrar em qualquer outra igreja aí. Não sei se estão entendendo. O evento mais importante não foi a morte de Jesus. Como assim, pastor? Não, não foi. Porque crucificado, 2 ou 3 anos depois, no mesmo dia, foram 4.000 crucificados no mesmo dia. No dia de Jesus foram 3, né? Mas a história fala que 2 ou 3 anos depois, foram crucificados 4.000 ao mesmo tempo. Então a morte de Jesus não foi o mais importante. A Bíblia fala que o mais importante foi a ressurreição de Jesus Cristo. O mais importante é que o nosso Deus nasceu como homem, viveu como homem, fez milagres maiores do que os outros homens, do que os outros se diziam a Deus, foi morto em nosso favor e ressuscitou e é vivo. Essa é a grande diferença. Nós servimos a um Deus que é vivo. É por isso que você pode falar com Ele. É por isso que a nossa igreja prega um relacionamento individual com Deus. Mas esse Deus não se alegra daqueles que o buscam por milagres. Ele não se alegra. Por quê? Qual o pai que se alegraria do filho que só quer as bênçãos? Qual o pai que se fosse de um filho que só obedecesse em razão dos milagres das bênçãos que o pai fornece? Não, não. O pai se alegra que o filho o ama pelo que ele é. O que Deus quer de nós é que nós o amemos pelo que ele é. E quando ele fez milagre, foi para dizer: olha, é possível que aconteça milagres. Eu te garanto, Deus falando, eu te garanto o reino do céu. No céu não entrará ninguém com diabetes. No céu não vai entrar ninguém com nenhum defeito físico. Porque Deus garante que não vai. Mas na terra é possível. É possível. Na terra, Deus faz milagres. É como se fosse uma amostra do que é o céu. Olha que você olha para a natureza, você vê uma amostra do que é o céu. Mas aqui não é o céu. Aqui não é o céu. Nós temos que buscar a bênção, mas antes de buscar a bênção, nós temos que buscar aquele que abençoa. Aquele que abençoa. Deus está dizendo, através da vida de Paulo, que Ele pode nos dar muito mais do que nós pedimos. Muito mais, porque esse Deus que pode nos dar o que nós pedimos é o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Amado, se você tem dúvida de que Cristo é vivo, você não é cristão. Cristo é vivo. E se Ele é vivo, Ele ouve o que nós pedimos. E se Ele é vivo, Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Pastor, está doendo, mas é o melhor nesse momento. É o melhor nesse momento. O que eu devo fazer, pastor? Continua na busca. Continua na busca. Às vezes a bênção não está no final, está no caminhar. Às vezes no caminhar Deus está te tratando, Deus está te modelando, Deus está te preparando. Eu fiz sentar-se em lugar de honra no céu, do lado direito de Deus, muitíssimo acima de qualquer outro rei, governador, ditador ou líder. Não há posição humana que não seja menor do que a posição de Cristo assentada diante de Deus. Não há posição humana. Todos os humanos que vocês e eu conheço, que estiveram um tempo de liderança, de governo, de poder, passam. Todos eles passam. os que não passam vão passar, porque a morte alcança todos. A morte alcança todos, mas Jesus Cristo, Ele ressuscitou, viveu durante 40 dias na presença das pessoas, testificando que Ele era vivo. E alguns podem imaginar que esta afirmação é só texto bíblico. Não é texto bíblico, é também texto bíblico, que fala que Ele viveu 40 dias entre nós com um corpo glorificado. Mas há afirmações extra bíblicas de historiadores da época que afirmam que existia um tal Cristo que viveu ainda depois da morte. O mundo secular, através desses historiadores, reconhece. As pessoas podem resistir a essa informação, mas ela é fato. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que qualquer outro, seja neste mundo ou seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aqui está dizendo que não há nada, não existe nada em que Cristo não tenha autoridade sobre. Não existe nada. Ah, pastor, mas uma doença, Deus tem autoridade sobre aquela doença. Ah, pastor, mas um Satanás, um demônio, Deus tem autoridade sobre aquele demônio. Ah, pastor, mas um governador ruim, Deus tem autoridade sobre aquele governador. Ah, pastor, mas um chefe chato, Deus tem autoridade sobre aquele chefe chato. Tudo que você possa imaginar que possa representar autoridade, tudo que você possa imaginar, Jesus Cristo é assim. Jesus Cristo é inatingível. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso rei. Prosseguindo, e o fez cabeça da igreja. Isso é importante. Isso é importante. Nós no café, desculpa, nós na reunião de oração, estudo aos domingos aqui no Araés, nós estamos estudando esse livro, já passamos por isso. A igreja não existia no Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento sequer imaginava o que seria a igreja. Quem conhece a história bíblica sabe que a igreja é a coisa mais maravilhosa que existe sobre a face da terra. Por quê? A igreja é esse corpo reunido, onde o vínculo maior é o amor, caridade, o amor, caridade. Ele tem uma cabeça, ele tem um líder. É o pastor? Não, não é o pastor. É Jesus Cristo. Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo é quem conduz essa igreja. Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo é quem está falando no seu coração: olha, existe Jesus que é vivo. A igreja foi o instrumento que Deus usou para que a propagação do Evangelho, a notícia, a anunciação das boas novas prosseguisse na terra. E a igreja, ela tem um agente muito especial, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a aceitarmos que somos pecadores. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a entender que somos necessitados de Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a louvar e a entrar em sintonia com o Espírito Santo através do nosso Espírito. É o Espírito Santo de Deus que sabe que nós não estamos aqui por acaso. É o Espírito Santo de Deus que fala com a sua oração dizendo: ó, eu sou contigo, segunda-feira vai ser legal. É o Espírito de Deus que nos dá a confiança, a certeza de que, embora pareça que está tudo difícil, mas são circunstâncias, algo novo vai acontecer. É o Espírito Santo de Deus que anuncia-nos essas verdades e promessas divinas. É Ele que tenta nos convencer. É Ele que fala aos nossos corações, seja através do louvor, seja através de uma apresentação, seja através da anunciação da palavra. A igreja é o instrumento que Deus usou para propagar o seu evangelho. Ele fala taxativamente: a cabeça, quem é cabeça? O líder, quem conduz? A igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que quando o povo de Deus faz um ajuntamento, o Senhor é presente. Nós temos que acreditar que lá fora é possível ter contato com Deus, mas Ele pediu para que nós nos reuníssemos enquanto igreja. A igreja é um grande hospital. A igreja é uma grande escola. A igreja é um quartel que nos prepara para enfrentar o mundo. Na igreja nós aprendemos a tolerar. Na igreja nós aprendemos a ser compreensível. Ah, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Tá, Você tolera o seu vizinho? Você aceita a diferença do seu vizinho? Você reconhece que ele está aqui, que ele também está buscando a Jesus Cristo assim como você? A igreja é o local onde nós viemos para aprender. E nós aprendemos um relacionamento. Não foi por acaso que Deus deixou a igreja. Mas, se olharmos para a história bíblica, nós vamos perceber que estamos muito próximo do fim. Estamos mais para Apocalipse do que para Gênesis. A igreja é a penúltima etapa. A igreja, ela só está aguardando a volta de Jesus Cristo. A igreja anuncia, quanto mais anuncia, mais ele vem. Porque quando ele vier, haverá a grande separação daqueles que o aceitaram e daqueles que o rejeitaram. A oportunidade para aceitar vai diminuir. A oportunidade para puxar vai diminuir. Quando ele vier e vai reinar durante 1000 anos, nós teremos um vislumbre do que será o céu. Amado, o tempo está chegando. O tempo está muito próximo. Muito mais do que todos nós podemos imaginar. Muito mais. É preciso que a cada dia nós nos acertemos com Jesus Cristo. É preciso que a cada dia nós vivenciemos a Páscoa cristã, que é o reconhecimento que Ele morreu em nosso favor. A Bíblia anuncia que os dias são maus. E não é difícil deles. A Bíblia anuncia que antes da volta de Jesus Cristo, algo parecido com antes do dilúvio iria acontecer. E é o que acontece. Estuda os tempos anteriores ao dilúvio. Não há diferença do que acontece nos dias de hoje. É preciso que o nosso relacionamento com Jesus Cristo seja cada vez mais próximo, seja mais íntimo. Através da oração, através da busca do entendimento da sua palavra, através do relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Isso não quer dizer manifestações místicas. Isso não quer dizer manifestações místicas. Isso quer dizer consciência que o Espírito Santo está aqui, está ao seu lado, está dentro de você e você pode se relacionar com ele. Isso é fé. Fé é acreditar no que não vê. Se você precisa sentir para acreditar que o Espírito Santo está aqui, você não tem fé. Você tem qualquer outra coisa menos fé. A Bíblia anuncia que Ele está aqui, que Ele fala aos nossos corações, que Ele anuncia um tempo bom, mas que Ele fala que esse tempo bom é para aqueles que estão na sua igreja, onde Ele é a cabeça. Ainda que Ele queira, Ele não pode salvar aqueles que estão do lado da arca. Ainda que ele queira, ele não pode abençoar aqueles que estão fora da arca. A igreja como todo é a grande arca. Vocês lembram que na arca havia só uma porta? Não havia janelas? Não dá para entrar no reino dos céus pela janela, irmão. Não tem como. É pela porta. E a porta chama-se Jesus Cristo. Já houve um exemplo. Já vivenciamos um exemplo. Não podemos alegar ignorância. Não podemos alegar ignorância. Hoje é a Páscoa. Para nós cristãos, hoje é a Páscoa. Todos os dias são Páscoa. Todos os dias lembramos da morte vicária. O que é morte vicária? Morte substitutiva. Como foi cantado na apresentação, aquela cruz era para nós. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu em nosso lugar. E essa lembrança tem que ser diária. Tem que ser a cada segundo. Isso é viver a Páscoa. Nós vivenciamos a Páscoa cristã a cada momento em que nós lembramos que Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, conforme 1 Coríntios, morreu em nosso favor. Prosseguindo, colocou debaixo. Colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça da igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Amados, Jesus Cristo ainda está no controle. Ainda que não pareça, mas Deus tem o controle. Ele anunciou tudo isso que aconteceu. Ele anunciou tudo isso que está acontecendo. Ele anunciou, inclusive, que haveria um tempo em que a palavra de Deus doeria os ouvidos das pessoas. Infelizmente, está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja. As pessoas às vezes não gostam de ouvir texto bíblico. O texto é claro. Se você está na arca, você vai para o céu, vai ser salvo. E a arca chama-se igreja. E a única porta chama-se Jesus Cristo. Se você está fora da arca, você vai para o inferno. A menos que você se arrependa. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais chance de se arrepender. A Bíblia fala que os milagres são vislumbres do que será o céu. Que Deus faz milagre ainda. É por isso que nós buscamos milagres. Somos uma igreja que crê em milagres. Mas ela diz que nós vivemos em um mundo caído e que nós temos que entender isso. A busca pelo milagre é salutar, é bíblico. Mas a compreensão de que, embora o milagre não chegou ainda e que Deus está no controle, é a atitude cristã. É a atitude cristã, porque manifesta confiança, manifesta mais do que fé. Eu sempre falo que o texto bíblico diz que quem tem pouca fé é capaz de fazer grandes portos. Deus não pede muita fé. Pastor, o senhor está ficando xarope. É, pode ser. E a gente acha que é. Mas a Bíblia fala que não é preciso muita fé. Ela fala que com pouca fé a gente é capaz de transpor montes. Mas a Bíblia exige 100% de obediência. Não dá para ser desobediente. Se você tiver pouca fé, ainda assim você vai entrar no reino dos céus. Com pouca fé você entra no reino dos céus. Desobediente não. Desobediente não. Se você for desobediente, pecador e não se arrepender, você não entra no reino dos céus. Ah, pastor, mesmo eu sendo crente, pega, se arrepende. Pega, se conserta. Há vários exemplos bíblicos de alguns que pecaram e não se consertaram. E fala claramente que ficaram fora. Mas a palavra é, segundo o texto, Deus colocou Jesus acima de todas as autoridades. E tudo que há na terra, tudo que há, seja príncipe, potestade, tudo, seja governador do mundo secular, governador dos ares, tudo que há está sob, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E é preciso que tenhamos essa confiança, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que Ele quer o melhor da igreja, que o bom é nós, enquanto ovelhas, estamos no aprisco que o Senhor é o verdadeiro pastor, e que a sua palavra é a anunciação do que é melhor para que nós passamos. E que nós devemos crescer na fé, mas ainda antes de crescer na fé, temos que ser obedientes. Temos que ser obedientes. Buscar cumprir as ordenanças que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Curva sua cabeça para que eu possa orar. Meu Deus, a oração é que o Senhor, de fato, através da pessoa do Santo Espírito, tenha falado aos nossos corações. E que nós possamos compreender que a nossa Páscoa é a Páscoa cristã, instituída pelo Senhor Jesus. E que a cada momento que nós lembramos o sacrifício do Senhor em nosso favor, estamos iniciando a Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. Pai, fortaleça-nos cada dia mais na fé. Abra o nosso entendimento, Pai, assim como Paulo orou, para que nós possamos compreender as coisas espirituais. Para que nós possamos entender e aceitar o novo pacto, Pai, que não é feito através do sacrifício de animais, mas que um dia foi feito através do sacrifício do Cordeiro anunciado por João em nosso favor, que é Jesus Cristo. Mas que, diferentemente dos outros cordeiros, Pai querido, ressuscitou, é vivo e está sentado à direita de Deus, Pai, intercedendo em nosso favor. Somos felizes porque temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede a Deus por nosso favor. Somos felizes porque Ele não nos deixou só, Ele deixou o Teu Santo Espírito, que é o Paracleto, o nosso ajudador, para que nós possamos continuar aqui na terra, Pai, pisando na terra, mas com a cabeça no céu. Fortaleça-nos a fé, Pai, Fortaleça-nos cada dia mais na fé, que nós possamos compreender que de fato o Senhor é o nosso Senhor e que nós somos servos, escravos do Senhor, e que nós queremos a cada dia mais crescer na fé, mas ainda mais ser obediente à tua palavra. É a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém. Tá bom. Eu quero avisar a igreja que todos os dias eu vou na igreja. De segunda a segunda, das 7 às 9, eu estou na igreja. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, fique à vontade. Todos os dias, das 7 às 10 às 9, eu estou na igreja. Quero avisar a igreja que na terça-feira nós temos reunião de estudo e oração no Fortaleza, a partir das 19h30. Para mim tem sido uma bênção. E eu creio para os irmãos da gente de igual forma. Quero avisar a igreja que aos sábados nós temos nos reunido, os homens da igreja, reunido para orar em favor das nossas famílias. Nós vimos aqui, nos reunimos para orar em favor da nossa família. Porque nós entendemos que a Bíblia nos chama de sacerdote do lar, nós chamamos essa responsabilidade. Nós viemos aqui orando para a nossa família. E que, conforme a data oportuna, as mulheres têm se reunido também para o chá das mulheres, onde, obviamente, elas oram também para as nossas famílias e outras demandas. E avisa a igreja também que aos domingos, aqui das 9 até as 10, uma hora de estudo e oração. Então, a oportunidade, amados, para nós aprendermos a Bíblia junto, foi lançada. Se alguém tem dúvida, pode vir de manhã, eu separo um tempo para poder conversar. Não tenho, é a minha função. É a minha função. Assim como é a minha função enquanto pastor, falar para a igreja o que eu tenho feito. O pastor tem que prestar contas para a igreja. Tá? Sábado passado, logo depois da reunião dos homens, eu, irmão José, a irmã Sônia, fomos visitar a Cindy na casa dela, visitar e orar pela família da Cindy. Tá? Aproveitamos, já trocamos uma ideia rapidamente com o vizinho da frente, preparando uma outra oportunidade. Tá? Durante a semana, tenho recebido visitas aqui. Na segunda-feira, fui um membro da igreja. Na sexta-feira, a igreja estava com a porta aberta, passou um necessitado, viu a porta aberta e entrou para conversar. Ficamos uma hora e pouco conversando. Ele falou que voltava hoje. Não veio. Ah, mas o senhor sabe o que faz. Tá? Ele foi levado a palavra, foi anunciado, e o senhor trabalha no coração dele. Tá? É isso aí. O pastor tem que fazer o que o pastor tem que fazer. Tá bom, pessoal? Quem não está aqui nessa reunião de oração, vem. Eu sou falando com a igreja assim: o culto de domingo é um culto de louvor. É um culto abençoado para a gente ficar mais feliz na presença do Senhor. Não dá para eu ficar dando estudo no culto de louvor. Não dá, porque estudo é maçante, é pesado. Entendeu? Não dá. É mais louvor, mais dança. Mas sabe? Então eu gostaria que você escolhesse um dia da semana, separe o dia da semana para poder vir ficar conosco, para aprender mais a Bíblia. Amado, quando a Bíblia fala enchei-vos no Espírito, é através do conhecimento da palavra. Não é místico, você tem que conhecer a palavra, aí você se enche no Espírito, o Espírito Santo trabalha você na palavra. É palavra e oração, irmãos. É palavra e oração. Esse é o relacionamento com Jesus Cristo. Tá bom? Beleza? Tem a oportunidade. Eu estou achando que vou ter que abrir uma turminha para segunda-feira. Então, pessoal, pode ir aqui. Segunda-feira, à noite. O cara que está fugindo aí. O pastor vai relaxar, cara. Eu gosto muito de estudo, porque eu sei que é no estudo que a gente aprende. Eu gosto. Porque quando você... Ó, é rapidez. No deserto. Lá no deserto, Jesus está no deserto. Deus mandou Satanás ir lá para provar Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo? Ele resistiu ao demônio no deserto, alguém sabe? É com a palavra. Jesus, quando você estiver no deserto, tem que orar, mas você tem que ter a palavra, porque você precisa puxar lá e te falar, olha essa palavra agora. temos que conhecer a palavra. Se não conhece a palavra, fica com peixe, deixa teu chuto. Conhece o que deixa teu chuto? Tá pega. Anda só numa perna. Aí eu oro, pastor. Eu oro, eu busco e tal. Tá bom, continua. Mas tem que conhecer a palavra. É duas perninhas: oração e texto bíblico. Tá bom? Vamos ficar em pé. Os casais que estão longe se aproximam. Vou dar mais meia hora, hein? Para quem está longe se aproximar. Faz as minhas vezes aí. Vamos orar pela família. Família é a instituição de Deus. Deus trabalha na família. Nosso Senhor trabalha na família. Quando Ele deu o exemplo que Ele é o noivo, Ele está falando de família. A igreja vai casar com Jesus Cristo. Quando a igreja casar com Jesus Cristo, nós estaremos no céu. Esse relacionamento que a gente vivencia na terra é um exemplo do que será no céu. Nós temos que entender isso, temos que aceitar isso para a nossa vida. Curva sua cabeça, se possível, feche os seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa igreja, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que ela fala, ela funda os nossos corações. Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, interceder por cada família dessa igreja. Senhor, que o Senhor esteja, continue abençoando, Pai querido. Pai, se há dificuldade nos relacionamentos, se há uma palavra difícil, Senhor Deus, o Senhor possa, através da ação do seu Santo Espírito, está tocando corações, está, Senhor Deus, preparando mente, Senhor Deus, para que haja união. Nós sabemos que a família, Senhor Deus, é projeto do Senhor. Nós vemos, Senhor Pai, tanto ataque à família, mas nós entendemos que o Senhor é o Deus que protege a família. Pai, continue a abençoar cada família aqui, Senhor Deus, que está nesse ambiente. Abençoe também aquelas famílias que não puderam estar aqui. Fortaleça, Senhor Pai, na união. Faça ele ver, Senhor Deus, que a partir do momento em que na presença do Senhor houve uma aceitação, não são dois, são um só. Que haja união, que haja alegria, que haja concordância. Pai lindo, Pai amado, e que nas disputas, nas dificuldades, o amor do Senhor prevaleça, trazendo união, manifestação de carinho e atenção. Pai, através dos pais, eu peço que abençoe o Espírito, Pai amado. A palavra de Deus diz que filhos são bênçãos do Senhor. Pai, continue abençoando cada filho. Proteja esse lar, Senhor Deus. Derrame o teu sangue que é poderoso sobre cada uma dessas vidas, sobre cada uma dessas famílias. Pai, acampe anjos ao redor dessas casas, Pai amado, para que o inimigo sequer tenha olhar para essas vidas, não o atingindo no aspecto de saúde, não o atingindo, Senhor Deus, no aspecto psicológico, não o atingindo, Senhor Deus, no aspecto financeiro, não os atingindo, Senhor Deus, no aspecto de relacionamento, e não os atingindo, Senhor Deus, na presença espiritual. Abençoe a cada um dos que estão aqui, abençoe cada família, Pai amado. É a oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dá um abraço para tua esposa, beija tua esposa, fala que ela é muito importante para a tua vida. Entendeu? Você, depois que conheceu ela, sua vida mudou. Você é uma pessoa diferente, responsável. Tá bom? Amados, o mundo está terminando. Vamos fazer a oração sacerdotal para que possamos ir para casa. Mais uma semana abençoada na presença do Senhor. Reafirmo, de segunda a segunda, das 7h10 às 9 horas. Estamos aqui. Quando que ninguém fica orando? Às vezes estudando. Mas estamos aqui. Tá bom? Orando pela igreja, por aquelas necessidades levantadas durante a semana. Eu acho que isso é importante. Tá bom, vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que é o amor completo, e que a comunhão do Santo Espírito seja com toda a igreja sobre a face da terra, e de maneira especial e particular com a igreja de Fortaleza, com a igreja do Araés, com a igreja Rolins do Brasil. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento, seu irmão, o mundo está terminando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. E o último louvor.